de elite, soldado fiel. Guerreiro de elite, soldado do céu. Se liga no que eu falo, chegado. Jesus é por você aliado. Está congelado pelo veneno que o diabo jogou na sua vida. Aos olhos do mundo, mais uma alma perdida. Dentro da sua família ou lá, pergunta a você quem vai te ajudar quando o Messias voltar. Guerreiro de elite, linha de frente. Palavra sagrada de Deus é o pente que engatilha a sua mente. As coisas que foram perdidas, ele quer restaurar. O vício, a droga, a bebida da sua vida eliminar. Não espere as coisas do mundo, não queira ganância em tudo. Veja só o absurdo, mais uma mãe que chora o luto de um filho que morreu, pro inferno se perdeu. Realidade da vida não passa na tela, não acredite em novela. Acorda, arrebenta do lado mais fraco, não seja você um fracassado. As horas se passam, a morte é real, não se engane no jogo fatal. Dilema moral, morte espiritual. Não quis que o Senhor entrasse no seu coração. De graça te deu a vida, a cura, a salvação. Rejeite a proposta do diabo, se livre então de todo pecado. Não seja mais um otário que se deixa ser enganado. Pra morrer basta estar vivo, então não olhe para trás. Rejeite esse mundo, irmão, e viva em paz. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda se eu vou, louvando ao meu Senhor. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda se eu vou, louvando ao meu Senhor. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda se eu vou, louvando ao meu Senhor. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda se eu vou, louvando ao meu Senhor. Enviado, levado, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Guerreiro de elite, soldado de Cristo, hoje o mergulho sou eu. Transforma os pecadores que estão perdidos também a Deus. Eles estão rimando, falando que não acredita em Deus. Quando estão na pior, pedem ajuda, ó meu Deus. O inimigo bagunça sem dó, se oriente na luz, só voltar a meu irmão ao pó. É assim que você pensa, deixa a vida me levar. Quando estiver em cima da cama, quem vai ajudar? Meu médico, a medicina vai explicar sua doença. No seu coração soberba, todo o tempo viveu violência. Palavra sagrada incomoda, diabo tem que sair fora. É chegada a hora, quebra as algemas e ponha pra fora. Não matarás, não roubarás. Mandamento sagrado da Bíblia, cuidado com a vida bandida. Seu louco homicida, um dia chegou até mim, falou que era mais um réu. Na caminhada da vida sentiu o gosto amargo do fel. Queria saber e me perguntou qual o caminho pro céu. Jesus é a verdade e a vida, não perca seu tempo, ô Beleléu. Se está no caminho errado, então escute o meu recado. Lague e vem pra cá, uma família sem patifaria. Situa da minha morada que é na periferia. Eu peço a Deus que essa mensagem toque o seu coração. Eu peço a Deus, liberte você do mundo de ilusão. Eu peço a Deus, não faça parte do jogo desse mundão. Eu peço a Deus, não faça parte do time da corrupção. Eu peço a Deus que da sua boca você peça perdão. E pela misericórdia ele te dê a libertação. E juntos podemos pregar e te chamar de meu irmão. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda se eu vou, louvando ao meu Senhor. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda se eu vou, louvando ao meu Senhor. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda se eu vou, louvando ao meu Senhor. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda se eu vou, louvando ao meu Senhor. Pronto pra guerra estou, tá no comando o nosso Senhor. Louvando a Deus assim eu vou, guerreiro de elite hoje eu sou. A minha vida ele mudou, cuidado meu mano não confessou. A vida eterna você recusou, no jogo da morte entrou. De vários malucos você escapou, olhe onde você errou. De todo pecado ele perdoou, com sua família você falhou. Deixou o passado mas infectou, não brecha no mundo não aguentou. Tomado drogado ao lixo voltou, o inimigo te dominou. O evangelho você não honrou, na periferia também se queimou. O dado inflamado te derrubou, firme e forte você não ficou. Sua alma lamento e dor, a fortaleza, a palavra, o Senhor morreu por nós, ressuscitou. Guerreiro de elite eu sou, na sua vida tem um vazio que foi dominada pelo inimigo, sendo levado pelo vizinho na porta do bar. Fumaça na mente dizendo para amenizar, jogando sua vida pro ar. Você fez o que própria vida. Se esqueceu do Criador e hoje está na cocaína, se afogando em um barco que vai naufragar. Sua família passando fome, você pagando de boy na favela. É tipo a divisão da linha do Equador. Do lado um Satanás, do outro o Criador. Mas a mão tá estendida bem na sua direção. Seja um guerreiro de elite, vive em paz, sangue bom. Mas a mão tá estendida bem na sua direção. Aceite a Jesus Cristo e vive em paz, sangue bom. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda assim eu vou, louvando ao meu Senhor. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda assim eu vou, louvando ao meu Senhor. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda assim eu vou, louvando ao meu Senhor. Guerreiro de elite eu sou, guerreiro de elite eu sou. E manda assim eu vou, louvando ao meu Senhor.